3805, táxi via parte 1 no Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 093. 1093, pátio Índia, ponto de espera, monitora a torre, então 3805. A linha e decola, pista 10, entrando 40 graus, 7 horas. Autorizado a linha veicular na 10, tá 3, 93. Mantenha a Juliette, eu chamo a 630. Antes da Juliette, 6320. Aponta fora da barra, Lima, Cruz e Luta. Siga. Após a passagem do Aeroporto da Retaguarda, livre puxa e pode para táxi. Gente, após a passagem do Aeroporto da Retaguarda, o número 00, quando estão com o solo, puxa e chama para táxi. O primeiro lançamento vai ser no nível 050, a aeronave informada está cruzando 4.400 pés em ascensão 050, o primeiro lançamento. Kikoska, decolou os 4.6, chama o controle no 20 décima vez, por favor. 208, obrigado. Então mantém a frequência do controle, apenas confirmando as informações que foi dado pelo Lima Kilo Zulu. O primeiro lançamento é o 050, confere? Gente, Juliette Quebec Kilo, o tráfego do Lima Kilo Zulu agora próximo através de fora da barra. 08, obrigado, bom domingo. 6320, após a passagem da transação, autorizado ingresso na Juliette, pois está vendo? Após o TAM, Juliette para o 612, 6320. Só o Juliette Quebec Kilo? Mike Eco Oscar 510, corredor Axé, reporta fora da barra. Reporta fora da barra, Oscar. Colou o nosso espaço da Golpe, seccionamento 10. Desconto agora de Paracuxi. Guardando o nosso espaço. Passa 2500 na sequência. Então 3193, contato radar 360, saída da EL. Juliette Quebec Kilo, prossiga. Gente, o Juliette Quebec Kilo, livre lançamento, reporta em uma esfora. Seja Puka, posa direto Aracaju, transporte 550, controle 10, decimal 8. Autorizado 90, decola na PUC com curva esquerda direta da Caju 5510 1208. Chão 3283, correto? É a chão que era puxa final. Já está pronto no 03, 283. 3, aguarde para você. Desculpa. Acho que é daqui que o foi solicitado ali, mas o manteve o setor. Aguardando a liberação para prosseguir para Veracruz do Juliette Quebec Kilo. Lima Kilo Zulu mantém a presente posição, aguardando a liberação. Bom, até agora você vai ser autorizado. Mais uns 2 minutos. Sim, vamos ver o espaço. Voo para o para o táxi de ABID 111. Estamos com 2 horas e 39 minutos de autonomia, Fernando Marcial. Bom, número 00, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 9, 5, ajuste no 03. Autorizado Pátio 1, após Índia, 2895, e... Confirma, não dá, certo? Pátio 1 no Índia, torre 1 no 8, decimal 9, 5, ajuste no 03. Gol, no 600. 10, 4, 1 no Índia. Índia, 1895, ponto de espera, 1013, ó, ajuste, ó, 3x0. Saulo, Golo 394, ponto de estacionamento, posição 5. 394, número 2, instrutor, aguarde para você. Aguardando, 394. Família, com 1500, o Mike é como? Alô, boa tarde, voo no 333. A informação é a novembro 3, ação como é? Voo no 333, informação curso é a Oscar, agora espera com. Aguardando, e agora com a Oscar, voo no 333. Afirma, aguardando autorização, a aeronave mencionada está acertando de espera na posição, aguardando a liberação do Juliette Quebec Kilo para ele prosseguir para Veracruz. Ok, eu estou visual. 394. Gente, no aguardo, a aeronave mantendo o número 10. Certo. Olhe só. 5.2, vem com a mão. 35626, identifica. Foi na Praia de Bom, se reporte da descida, sem contato radar. Praia de Bom, só passar na legal, 35620. Autorizado, aliás, e decolar. Estão no 0 com o número 00. 3205, recuou 5 anos, chama o controle. Falou. Então, a controle de 0, boa. 8. Juliette Quebec Kilo? Na escuta. Alguma posição? Eu contactei o solo do aeroclube agora. Os paraquedistas que estão navegando. Os paraquedistas que estão no solo. 1333. 1333, correto. É posto para o estacionar. Reportamos, o 1333 é o portão 4. O Juliette Quebec Kilo, retorne a frequência do solo e solicite um número preciso para a aeronave não ficar fazendo espera. Controle, estou de igual com o Sarah. Como é Quebec, visual com o 7? Afirma, Quebec. Chame torre 118.95. 118.95, Quebec, pronto. Mudou para passando do seu Mike Quebec? Mike Quebec, autorizado final no 7. Se agilizar, autorizado inclusive o backtrack após o pouso. Reporte na curta, Quebec. Eita, pessoal, autorizado aí, tá agilizando também. Bora. E no corredor Caixa Prego? Calma, 2 horas, já não estou falando. Eu vou trazer o senhor pelo setor oeste. 3 para decolar de São Luís. Tem que entregar o site e tomar através do 62, número 3, 9241. Espera. Vitor Índio de Médio, boa tarde, pronto, cópia. Estarem navegando, se eu autorizasse o senhor, eu saia de contra eles. No 10, decola da pistão no 7, com primeira curva direita, corredor é chefe. Aciona 0160, controle 160, decimal 8. 1013, azul 4141 no meio. O Tango Mike Serra, mantendo a proa de Paripe, reporta ingressando no corredor Interlagos. Reportar Interlagos, o Tango Mike Serra. É da Kilo? Controle Salvador, 3805. autonomia está na confins. Chega, Dael. Dael, pode prosseguir na subida, senhor? 340. 340, restrito, então aguardando 36, 3805. O nível solicitado pelo 360? Porque na pista parece 340, portanto 3805. Ok, se considera então, 340, 3805. Juliette, Quebec Kilo, controle? Controle, Juliette, Quebec Kilo, está autorizada a nave no pulo 05. Lima, Kilo, Zulu, direto Veracruz, tem a frequência livre, bom pouso. E grato pela cooperação. Número 50, Recife, confirma o PLB, então 323. PLB 143, 3223. São 383, táxi via Índia, no ponto de espera, torre 1, no 8, decimal 95, ajuste no 013. A direita, 395, a torre, o TAN 323, muito obrigado. 1394, autorizado o táxi, vai seguir a aeronave da TAN, no ponto de espera, torre 1, no 8, decimal 95, ajuste no 013. Livre táxi, segue o tampo, espera a torre 1895, 23, ajuste, volume 394. 510 no padrão, tá com mais 10 por 8, rotatório. Júlio, acione, chame táxi. Companhia, ponto espera da 1095, 0694. Ok, vai chamar Recife 1245-2285 com 806, ponto abaixo. Passaredo 2262, chama Recife 1288, alternado 1260. Recife 2288-260, Passaredo 2262, chama aí. Controle Recife, chama Recife, pode chamar Recife. Tá, 3193, chama Recife 1251-3325, bom voo. Afirmativo, grato, obrigado. Serra, foi autorizado pistando 750 com 7 ventos. Euro volta no 7, na Serra. Valeu, Quebec, frequência livre, boa. 3283, boa tarde, ponto espera, 1-0, pronto. São 3283, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 1-5-0 graus, 7 horas. Decola 1-0, tá 3283. Júlia, chama na Oscar. Quebec Serra Solo 58, ao estacionar no Pat 5, frequência livre, boa tarde. Ah, controle, contato Mike Serra, próximo rotatório, visual com campo. Torre, 118,95, Tango Mike Serra, bom pouso. 18,95, Mike Serra, boa. Torre Salvador, muito boa tarde. Tango Mike Serra, passou rotatória, aproximação 107. 7 Tango Mike Serra, reporte a 3 milhas da cabeceira, 7. Gente, reportará 3 milhas fora, o Mike Serra. Vitorine Júlio, a linha decola, pista no 7, vento 1,40 graus, 8 nós. Direto. 2 Salvador, gol no 394, compra de 0 no 0, pronto. Volta no 1,60, pode chamar o outro. Afirmativo, Recife 1251-3325, bom voo, tá 3805. 251-3325, obrigado. Canal dos 4, número 2, mantenha. 300 pra equipar. Chama Recife 1251-12545, alternado 1285. E solicite diretamente ao mesmo voo no 600, tenha um bom voo. 2545, 2685, obrigado, Monteiro. do 355626. 355626, desça para 4 mil pés, o ajuste padrão. Sim, 4013. Terno, marchou, travou, estabilizado em LS, Copa à vista. Vitamina Júlio de Culoz, 17 Lu, chame no 20.8, controle, abraço. 208, abraço, graças, Júlio. Lula 394, tem livre decolagem em pista 10, vento no 30 graus, 8 nós. Livre decolagem em pista no 0, gol no 394. Filha fora, dá uma 7, eu tenho com mais terra. 3283, Vitor 17, Zulu, chame no 20.8, controle, bom voo. 20883, bom dia, senhor. Jango Maxen, afaste 360 curto pela esquerda, reposta interceptando a final da Nessete. 360 pela esquerda, o Maxen reportará. Azul 4, 1 no meia, vento 130 graus, 8 nós, continue a aproximação e vale pista livre. Aguardando pista livre, Azul 4, 1 no meia. Vitor, Índia Juliette, 1 no mil pés, corredor axé, reporta a farol da barra, quando possível, estimado de pouso em Cairo. Passarei no centro 12500, nosso pouso está estimado 30 da presente, 1730. 2500 pés? Sim, bom. 2500 pés direto Cairo, o Vitor, Índia Juliette, pouso no 730, confirma o teu B? 02, cara. Tá, então estará atingindo 2500, graças a Deus já. Boa tarde, Salvador, T3283, boa tarde. Então, 3283, contato radar, 190, sai da PUCA. 83. Autorizado, pista no 7, vento 130 graus, 8 9. Autorizado no 7, mais terra. Gol 394, veículo 02, chame o controle, 208, por favor. 08, boa tarde, obrigado. Salvador, boa tarde, é o Gol 394 na subida da EL. Gol no 394, contato radar na decolagem, solotário 360, saída da EL. 360 da EL, Gol. Controle direto Quebec Kilo. Prossiga Quebec Kilo. Pronto para nossa meta. Quebec Kilo, controle, prossiga. Gente, reponte homens fora, Juliette Quebec Kilo, iniciando descida. Então, Romeu, 1 no meu pé, decolando a pistão no 7, com primeira curva direita, corredor axé, tração 0153, controlando 20.8. Bate com o Estacionamento correto, estacionamento Torre 1 no 8.95, quilo 9. Estacionamento solo 03, chame 1.29 solo. 2.9 solo gato. 1.924, tem livre decolagem, pistão no 0, vento 1.50 graus, 8 nós. Parece a decolagem no 0, gol 9.24. Quilo Romeu Oscar no pátio 5, acione e chame para o táxi. Romeu Oscar, no pátio 5, acione e chame para o táxi. Gente, desça para 2.500 pés. Desça para a altitude de tráfego de Veracruz, já passa cruzando 2.500 pés. Certo. Atingindo uma cena 2500, Vitor Índia de Júlia. Gente, Vitor Índia de Juliette, reporta visual com Cairo. Passarela. Então, 3283 Recife, 12545, alternado no 2685, bom voo. 2585, 2883, boa. Alô, 1333, pushback, estacionamento gate 4. 1336, ligação, passe para casa. Portaremos, gol 1333. Táxi lento, aeronave no gate 04, iniciando push. Táxi lento, aeronave no gate 04, iniciando push, 4196, visual com o gol aí. Negativo. Pode ser nada e pronto, captura no chat. Círculo 05, chame o controle, por favor. Controle com o nosso espaço, obrigado, patrão. Ligou o nosso espaço, né, claro. 5, 28, formação Oscar, autorização Guarulhos, 360. Michelin 63, 15, formação Oscar, confere, pronto, corre para Guarulhos. Pronto, corre. Autorizado para Guarulhos, nível 360, via para Zulu 16, decola na pistão no zero, com primeira curva direita, saída da El, leva após o abride, onde está certo para Zulu 16, sai conforme a rota do plano de voo. 5533, controle 120 no sinal 8. Firmante, conforme 360 Guarulhos, a Pesolus 16, coloca um curva à direita da pistão no zero, da Eola e da Bridge. Prossegue na Pesolus 16, conforme o plano. 5533, transponder 208, controle. Eu chamei 63 no 5. 6305, correto, é fecha contar a puxa solar. Estando mais chato, tá feliz, boa tarde. Tiana, escuta. De nome Oscar, vento 150 graus, 89, autorizado a decolar, pistão 7. Meia, desça para 2 mil pés, ajuste padrão, livre LS, aponta estabilizada. Desceu, padrão, aponta estabilizada em LS, tipo 626. Bono 333. Táxi POB 196, 4 horas e 30, de autonomia, antena Florianópolis. Uno 333, táxi via Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, 95, ajuste no 0 no 3. No 0 no 3, Índia, no ponto de espera, vai chamar 1 no 8, 95, ou no 333. Voo na 394, chama Recife, 1251, 1-3325. 251, 3355, voo 394. 1-3325. 3325. O 924 pode voar, Marcel. Mantenha a saída, o 924 aguardando coordenação direta com o Recife. Guarda, o 924 na frente do povo. Boa tarde, o 333, quando espera da pista 1-0 pronto. 333, torre 1-8-95. Ah, me desculpa, estou transferindo aqui. Para dar pistão no zero pronto. Passar de gol 333, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero. Vento no 60 graus, 8 horas. Alinha e decola no zero, gol no 333. Semelhança de 5 mil. Estabilizado em LS, 5626. Ele ficou com 626, torre 118,95. 1-8-95, 5626. Eu tenho aqui fé, informação com o CEO, então, pronto, corta. Eu tenho aqui fé, autorizado para Veracruz, 1 meu país, decola pistão no 7, com primeira curva direita, corredora chat, responder 0134, controle 120.8. Serra correto, direcionamento aí, 1895, confirma para o bem, pátio. Aí, 1895. Serra, chama de táxi. Ou no 924, chama Recife 12545, alternado no 2085. 2545, 2085, vou no apertar. Autorizado, posto, 5.6, baixo travado, 5.6, 2.6. 2.3, 2.12, chame o controle, 2.0.8, gol no 3.3.3. Salvador, boa tarde, eu vou 1333, passa 2.200, na Dael. Bono 333, contato radar, 360, saída da Dael. 360, na Dael, Bono 333. Autorizado, Leda, tá presente. Tá presente, boa, Leda, gol no 333. Falou 35626. 35626, táxi de Alfa, quilo. Parte 3, eu tenho os finalizadores. Eu vou meu Oscar, frequência livre.